Rodolfo, né? 6310, lembrando, na escuta. 6310, boa noite, táxi de Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, 6310. Solo trip 5216, acionou, está com 47 a bordo, 4 de autonomia, alterna Salvador, está pronto para o táxi. Trip, segue ver ainda até o ponto de espera lá, 18.6, 20.014, bom voo. Obrigado, 18.6, 5216. Confirme o PAB, Trip, por gentileza. 47. Ok, 47, bom voo. Da Juliette, chiné 6390. Após o ATR, prossegue para o portão 3 da chiné. Após a passagem da TR, prossegue para o portão 3 da chiné 6390. Uno 398, formação Victor, passa 220 para o 150. Uno 398, muito boa noite, voo ETAP, desce ao 50, ajuste 1014. ETAP é o 50, 1014, 198. 398, por gentileza, sem identificação. Aí, Dani. Pode ser autorizado, se tiver que acionar. Pode passar ali do Sana e chama os 53. 52 no meio, decolada 02, controle 1, 1935, bom voo. 1935, boa noite. 52 no meio, transfere. Trip 52 no meio, muito boa noite. Está sob contato radar, sobe a 1190. Após 2 mil pés, está autorizado voar direto à posição Jamo. E após Jamo, o senhor segue direto para Aracaju, o Trip 52 no meio. Após 2 mil, direto Jamo, Trip 52 no meio. Botan 3152, transfere. Diante da Vitor. Botan 3152, aciona identificação, a chegada é Mari, desce ao 060. Descendo 060, Botan 3152. Trip 52 no meio. Siga. Confirme nível autorizado. Nível autorizado aqui no, na fichinha pra mim é 190, 190. Guardem 150, por favor. Só mantém 150, aguardo somente com coordenação com o centro Recife. Ok, 52 no meio. Gol 885, autorização para Guarulhos. 885, autorizado 360, Guarulhos, aparece 50, na cola da 10, curva direita, da Euler Abdev, saída, controle 1935, 5040, transponder. Eu não consegui copiar, só poderia falar um pouco mais devagar? Copiou 360 para Guarulhos e o 250 da El Leda Ibidev. Correto, controle apera em 119 decimal 35, transponda 5040. 5040, transponda 935, controle 1885. 1885, correto, escute a informação aqui, Vitor, e chame para pushback acionamento. Ciente. Controle. Prossiga para o 52 no meio. 52 no meio, o nível de voo no 50 já está autorizado pelo centro Recife. O senhor sobe, mantendo a presente voo para o de Aracaju. Para o de Aracaju, muito obrigado, senhorita. Página 2224. Subjet 5836 com 88, 2h50, Salvador. Flap 5836 via Índia, no ponto de espera 18,6, ajuste 614, bom voo. Índia 18,6, 14, obrigado, bom trabalho. Passaria 2024, decolado 07, controle 1935, bom voo. 935, grato, boa noite. Opa, Salvador, passaria 2224, decolada, passa 1600 pés, perfil da Momo, ascensão 350. Passaria do 2224, está sob contato na decolagem, sobe o 350. Após 2000 pés, está autorizado a curvar direto para Momo, após Momo, Albo Froti. Ok, após 2000 esquerda, para Momo, Albo Froti, 2224. Gol 1398, está livre da restrição em TAP e TAP, desce a 3000 pés, ajuste 1014. Livre da restrição, desce 3014, 98. Flight 5836, boa noite, a linha e decola no zero. Vento no 70 graus, 07 nós. A linha e decola no zero, 5836. Iniciando 3152, livre de restrições, a frente desce para 4000 pés, ajuste 1014. Para 4014. Controle 552 no meio está efetuando desvio de 10 graus à esquerda aqui, ok? 352 no meio, reporte, retornando para Aracaju. Reporte lá, 52 no meio. Controle 11935, bom voo. 0935, tá daqui a pouco. No 398, desce a 2000 pés, ajuste 614, livre sinal LSXR, reporta estabilizado. 2014, o X-Ray, reportaria estabilizado. 98. Salvador, boa noite, gol no 604, sem informação, Victor. No 604, acena identificação, chegada à maré, descendo ao 050. Uno 604, acione identificação, a chegada é a Mari, o senhor desce ao 050. Identificou Mari 050, com o 604. Saúde, boa noite, objeto 5836, Tucaru. 5836, boa noite, está sob contato radar na decolagem, sobe ao 330, perfil Pucajamo, Aracaju. Pucajamo, Aracaju, 5836, 330. Está chegando com muito ruído, se puder aqui fazer uma baixa frequência ou procurar uma localização melhor, eu passo a mensagem para a gente aqui para a gente entender. No 52, livre de restrições à frente dessa 3000 pés, redução indicada 2109. Ok, 2109 reduzindo, descendo para 3000 pés. Solo Gol 1885. 3-0, feedback acionar. Chame táxi com 1885. Autorizado, chamará 1885. O 604 está presente, voe pro de TAP para o sequenciamento. E TAP para sequenciamento no 604. Salvador, está 3662, alteração de tráfego para Natal, no 370, formação Victor. 3662 autorizado, 370 para Natal, via uniforme Zulu 10. Decola pista 1-0, primeira curva esquerda, saída Pulca, transição de par. Controle 1935, espora 5074. 2224, o TRIP 5216 controle? Já está na Proja Aracaju, 5216. Gente, o senhor chama Recife no 2685, alternando no 2545. Eu estou com o meu Fox 0 na mão do cara. TRIP 5216? 2685, confirma a secundária? 125.45, 12545. 2545, 5216. 98 está estabilizado. 398, completa final, chama a torre 198, meia dúzia. 86. Desce a 2000 pés, ajuste 1014, autorizado sinal e LSXA e reporta estabilizado. Descendo 2000, vai reportar estabilizado, TAM 31510. Série 2224, eu não consigo contato telefônico com o Centro Recife, coordene diretamente com o mesmo, na frequência 12685, alternando 12545. Ok, vai chamar Centro Recife em 2085, alternando 2545, grato, boa noite. Salvador, boa noite, eu vou no 398, localizador slide, baixado e travado. Vou no 85, não entendi a autonomia. 0405. Aqui, taxi via Índia, no ponto de espera 18.6, 20.014. Via Índia, 18.6, 0.04. Livre pouso no 0, vento no 70 graus, 079. Livre pouso, 398. 5836, chama Recife no 2685, alternando no 2545. 2685, 2545, obrigado, boa. Golo no 604, lista restrição em TAP dessa 3000, ajuste 614. 3014, 604. Pede. Estabilizado em LS, TAM 3152. A 3152, complete final, chame torre 1862. 1862. Salvador, tá 3152. 3152, continue a aproximação, será o número 2 para pouso. Gente. 301802, da Gol, desce 2014, livre sinal LSXR, reporte estabilizado. 2000, autorizado sinal LS, chamando estabilizado no 604. Direito 219. Boa noite. Direito 219. O trem nós outro livrou e é o seguinte, é a porta que tem uma caminhonete na taxiway aqui antes dessa, que eu queria sair ali e resolvi ter que sair na última aqui. Na próxima. 3152, tem livre pouso no zero, vento no 70 graus, 069. Em autorizado, pouso terceira no zero para o TAM 3152. Se segura na taxiway e de modo a deixar a passagem das aeronaves liberada. Nossa, eu resolvi, não, eu queria sair ali. Mas é o seguinte, eu vi o farol do carro. Em cima, desisti pra sair aqui nessa outra. É um negócio bem perigoso, né? Se o cara resolver sair, vai dar de cara com o carro. Solo, Fator Meu, boa noite. Estamos aqui verificando a situação com a viatura, ok? E talvez será reportada essa situação agora no 398. É autorizado de prosseguir o táxi via Alfa e após Juliette para o portão 612. Alfa Juliette 612. Salvador, nosso cordial, boa noite. Alta 3858, informação Vitor, Fortaleza 370. Salvador, muito boa noite, chamei 6201 no Covitam 380, Rio de Janeiro, Santo Simão. E agora eu vou manter a escuta aguardando. 358, aguarde cópia, Fortaleza. Aguardando cópia, 358. TAM 3152 na escuta? 3152 arremeta, aproximação não estabilizada. Confirma, não entendi? 3152 da TAM arremeta, aproximação não estabilizada. Ah, ok, foi devido à não estabilização, ok. Chame o controle 11935 conforme carta. 11935, TAM 3152, TAM 3152. 885, ali mantém, ok? Ali mantém, o 885. 52 da TAM, suba 2.000 pés, após 2.000 receberá a retração radar para reinterceptação. Viu 2.000, está 3.152. Escute a Vitor, aguarde só um instantinho, por gentileza. Na proa 101. 3152, curva à esquerda para 330. Esquerda 030 para o TAM 3152. Esquerda 330, TAM 3152. Esquerda 330, TAM 3152. Salvador, boa noite, objeto 6748, transfere com a Vitor. 748, desce para 3000, a chegada é Mari. 3.000 mares, seria possível voar Duna? Guarde 6748. Guardando, pode confirmar o ajuste? O ajuste 1014. 1014, obrigado. 031. Do Duna, muito obrigado, 6748. Primeira convertida. A saída do São Cajul, construtor 1935. Delta Indiabama, só confirmando 410 nível, confirma o pátio? Tá no pátio 3, o Delta Indiabama, só confirma a saída é pública, não caiu? Afirmativo, pátio 3, frente aos Correios? Afirmo. Ok, então decola da pista 1-0, decola da pista 1-0, curva à esquerda, Puca, transição, Caju, a saída. Decola da 1-0, Delta Indiabrava. Correto, Delta Indiabrava, tem livre acionamento, chame para o táxi. Chamada para o táxi, Delta Indiabrava. 3858, pronto corpo, Fortaleza? Sim, Matheus, pronto corpo, 3858. Fortaleza, autorizado 370, Viane Fons, Zulu 19. Decola da pista 1-0, primeira curva esquerda. Sai da Momo, transição Froti. Controle 199, decimal 35. Responda 5075. 3850 autorizado Fortaleza, nível de 370, mais período Zulu 19. Decola da 1-0, curva na esquerda, cena saída Momo, transição Froti. O controle 19935 e o transponder é o 5075. Correto, 3858, chame para o que tiver que acionar. Chamaré, tudo pronto. Oxenar 6310, pronto cópia. Pronto cópia, 6310. Recife 350 autorizado, eu apareço 58. Nicola da pistão 1-0, primeira curva à esquerda. Saída Puca, transição Caju. Controle 199 decimal 35. Transponda 5072. 350, 58, pistão 1-0. Primeira curva à esquerda, Puca, transição Caju, 1935, controle, 5072, transponda. E a informação ainda está disponível é a Vitor, não é a Accurate. Afirmativa, Vitor, a informação. O Delta India Bravo está pronto para o táxi com 9 a bordo, autonomia de 3 horas e 40, alternando o Marcel. Ok, Delta India Bravo. Táxi. Via parte 3, ingresso na parte 1, na Índia. No ponto de espera. Chama a torre 1862, ajuste 1014, bom voo. 3 índios com 1862, o Delta India Bravo. O Delta India Bravo, solo voltando? Siga. Esse voo é regular para Recife, sempre sai? Não, o Delta India Bravo é uma vez por mês a gente roda na viagem. Ah, ok, bom voo. Solta 3662, puxa e acionamento no gate 8. 3662 no 8. Autorizado. Se tiver que acionar, chama o táxi. Reportará 3662. Vou acionar 6201, pronto, copy? Pronto, copy, senhor.